Oi, eu sou Priscila Carvalho, vivendo magenta, e essa é a lição de número 97 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Eu sou espírito. A ideia de hoje te identifica com o teu único ser. Não aceita nenhuma identidade dividida, nem tenta tecer fatores opostos na unidade. Apenas declara a verdade. Pratique essa verdade hoje com a maior frequência possível, pois ela trará a tua mente do conflito aos quietos campos da paz. Nenhum calafrio de medo pode entrar, pois a tua mente foi absorvida da loucura, soltando as ilusões de uma identidade dividida. Declaramos mais uma vez a verdade sobre o teu ser. O Santo Filho de Deus que descansa em ti, cuja mente foi restaurada à sanidade. Tu és o Espírito amorosamente dotado de todo o amor, da paz e da alegria do teu Pai. Tu és o Espírito que completa a Ele mesmo e que compartilha a sua função como Criador. Ele está contigo sempre, assim como tu estás com Ele. Hoje, tentamos trazer a realidade para mais perto ainda da tua mente. A cada vez que praticas a consciência, é trazida para um pouco mais perto, pelo menos. Às vezes, 1.000 anos ou mais são poupados. Os minutos que dás são multiplicados muitas vezes, pois o milagre faz uso do tempo, mas não é regido por ele. A salvação é um milagre, o primeiro e o último. O primeiro, que é o último, pois é um só. Tu és o espírito em cuja mente habita o milagre, no qual todo o tempo para. O milagre no qual 1 minuto passado, usando essas ideias, vem a ser um tempo que não tem limites e não tem fim. Dá, então, estes minutos com boa vontade e conta com aquele que prometeu depositar a intemporalidade ao lado deles. Ele oferecerá toda a sua força para cada pequeno esforço que fizeres. Dá-lhe os minutos de que ele precisa hoje para ajudar-te a compreender com ele que tu és o espírito que habita nele e, através da sua voz, chama todas as coisas viventes. Oferece a sua vista a todos aqueles que pedem e substitui o erro pela simples verdade. O Espírito Santo ficará contente em tomar 5 minutos de cada hora das tuas mãos e carregá-los através desse mundo sofredor, onde a dor e a miséria parecem dominar. Ele não deixará de ver nenhuma mente aberta que queira aceitar as dádivas da cura que nestes minutos trazem, e ele as depositará em todos os lugares onde sabe que serão bem-vindas. E elas aumentarão em seu poder de cura a cada vez que alguém as aceita como seus próprios pensamentos e as usa para curar. Assim, cada dádiva oferecida a ele será multiplicada 1.000 vezes e 10.000 vezes mais. E quando te for devolvida, ultrapassará em força a pequena dádiva que tu deste, tanto quanto a radiância do sol ultrapassa o diminuto lampejo que o vagalume faz por um momento incerto e depois se apaga. O constante brilho dessa luz permanece a te conduzir para fora da escuridão, e não serás capaz de esquecer o caminho outra vez. Começa estes alegres exercícios com as palavras que o Espírito Santo te diz, e deixa-as ecoar pelo mundo afora através dele. Eu sou Espírito, um Filho Santo de Deus, livre de todos os limites, seguro, curado e íntegro, livre para perdoar e livre para salvar o mundo. Expressa através de ti, o Espírito Santo aceitará essa dádiva que recebeste dele. Aumentará o seu poder e a devolverá a ti. Hoje, Oferece alegremente cada período de prática a ele, e ele falará contigo, lembrando-te que tu és espírito, um com ele e com Deus, com os teus irmãos e com teu ser. Escuta a sua confirmação a cada vez que disseres as palavras que ele te oferece hoje, e deixa-o dizer à tua mente que são verdadeiras. Usa-as contra a tentação e escapa das suas tristes consequências, se cederes à crença de que és alguma outra coisa. Hoje, o Espírito Santo te dá paz, recebe as suas palavras e oferece-as a ele. Eu sou Espírito, um Filho Santo de Deus, livre de todos os limites, seguro, curado e íntegro, livre para perdoar e livre para salvar o mundo. Eu sou Espírito. Citação do dia. Eu escolho inocência, não culpa, hoje. Os olhos do corpo podem encontrar culpa em qualquer lugar. Somente o coração pode ver sempre a inocência. Aquilo que eu escolho focar nos outros, eu fortifico em mim mesmo. Se eu vejo alguém como um culpado, eu me sentirei ainda mais culpado. Se eu os vejo como inocentes, eu me sentirei ainda mais inocente. Nas palavras do Um Curso em Milagres, uma ideia não deixa a sua fonte. Toda vez que eu vejo alguém, dependendo de como eu escolho pensar sobre eles, eu estou decidindo o que irei ver em mim. Que possa o meu medo ser anulado conforme eu compreendo que o amor está dentro de todos nós. Que possa o meu ego ser aquietado por um coral de anjos. Assim, eu consigo o meu poder de realizar milagres e minha própria paz interna. Somente vendo a beleza em outros, eu consigo vê-la dentro de mim mesmo. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson. Eu sou Espírito. Um beijo, beijo, beijo, beijo, beijo, e até a próxima lição. Tchau, tchau.